aqui em teu altar, pra minha oferta te entregar, e tudo que eu tenho de mais precioso te darei. Humildemente aqui estou, reconheço que nada sou, tudo que possuo não é meu, é teu, Senhor. Quero em ti me esconder, sua presença é o meu prazer, meus dons, meus bens, meus sonhos são teus. E agora sou totalmente teu, e já não vivo mais eu, Senhor, de ti. Totalmente teu, e já não vivo mais eu, Senhor, de ti eu sou totalmente teu.